ainda a fome quando não deveria. Te dei o mundo, filho, até a própria vida. Te dei a liberdade, o maior oxigênio. Eu te fiz perfeito por fora e por dentro. Pergunta pra ciência, quem abriu o mar? Eu assinei meu nome no seu DNA. Olha nas suas mãos a linha da vida, e no coração quantos milhões de batidas. Será que se pergunta, ao menos se questiona? No seu mundo fechado, nas noites de insônia, se esqueceu de algo que o dinheiro não compra. Um abraço verdadeiro vai com Deus de quem te ama. É só mais uma curva na linha de chegada, e quem temia Deus não temia nada. O sistema manipula e deixa sequela. Quantas marquezinhas acompanhantes de novela. Você vive agora e um dia bem velhinho, num banco de jardim, falando sozinho. Deus não te abandonou e Ele é contigo. O Senhor manda dizer que Ele te ama, amigo. Um dia me perdi, querendo ser um zica. Acreditava que na bala se vive mais um dia, e nessa foram vários no mesmo caminho. Irmão, onde tem rosas, também tem os espinhos. E quando você chora, Deus chora com você, porque Deus te conhece antes mesmo de nascer. Sabe o que pensa da sua natureza, junta os inimigos, dá-lhe de comer a mesa. Não se paga com ódio e dá-lhe a outra face. Talvez seja demais um homem de verdade. Arrepende esse otário, põe ele pra dormir. Cansei de ver vários pensando assim. É melhor eu sair fora, já tô meio cansado. Mas queria que soubesse que existe o outro lado. O outro lado da vida, aonde ninguém sofre. Aonde não tem polícia querendo parar o seu corre. Aonde não tem os parça nem as garrafas de Smirnoff. Aonde ninguém mata, aonde ninguém morre. Tudo que era mal já passou e não volta mais. Vejo os moleque, sua família, tudo em paz. Vejo os doente, tudo restituído. E na direita de Deus, eu vi um velho amigo.